Sigam-nos no Facebook em Odd Bullet, no Instagram odd_bullet e ouçam o Pod Bullet no Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Mixcloud e Google Podcasts. Deixem-nos feedback e não se esqueçam de avaliar e partilhar os episódios. Neste episódio falamos sobre a mais antiga e famosa cerimónia de prémios do cinema, os Oscars. Para falar desta cerimónia, que tem tanto de famosa como de polémica, convidamos António Araújo, criador do podcast Segundo Take, para uma conversa apaixonada e divertida, onde falamos de coisas tão diversas como a origem da cerimónia, o formato, filmes vencedores, momentos e uma mexórdia de trivia divertida e curiosa. Isso é muito, muito discutível. Ser divertida e curiosa. Ah, okay. A da trivia? Sim. Trivia é sempre divertida. TVQB. Antes de mais, bom dia. Obrigado, António, por teres vindo. Não sabes, não sabes não no sabes que é que vieste meter. Não sabes. Não estás bem a ver. Já mas... estou a ter uma ideia. Bem, comecem. Não, eu, antes de mais, acho que era importante fazer aqui uma... Antes de falarmos dos Oscars, porque temos muita coisa para falar, temos muita coisa para ventilar, queria fazer aqui uma questão diretamente para o António. Queríamos saber exatamente como é que surgiu o Second Take, qual é que é a base do Second Take, uhum. E o projeto mesmo do... para o desenvolvimento do Second Take. Sim, é Segundo Take. Mas eu percebo porque... Já estás a papar. Uma palavra em português e outra em inglês realmente pode induzir em erro. Sim. Basicamente isto nasceu de um projeto anterior que era os Fãs Danados. Okay. Que também tinha começado de forma espontânea, do género, vamos fazer qualquer coisa. O podcast, que era uma coisa que eu começava a consumir, parecia-me algo muito acessível, algo que era criativo e que se podia fazer e disponibilizar. E de repente tinha as pessoas a ouvir. Nós fizemos uma experiência, gravámos com um microfone do telemóvel, literalmente o primeiro episódio, colocámos e as pessoas ouviam. Havia, se bem que nunca há grande feedback e nunca houve, pelo menos as pessoas mais próximas gostavam de ouvir e tivemos então um impulso de continuar. A alturas tantas esse projeto seguiu o seu curso, terminou. E eu pensei, bom, eu não posso não fazer nada. E imediatamente tive uma ideia para, mesmo sem ter um parceiro, vou eu fazer algo. E fiz uma coisa que é pouco habitual, porque normalmente a malta gosta de se reunir e conversar como se estivesse no café. E, na verdade, isso é muito apetecível para quem faz e para os ouvintes. Mas eu decidi fazer uma coisa que, por outro lado, me permitia a mim ter um canal para comunicar a minha cinefilia, e por outro não há muito em Portugal, que é fazer uma tentativa de análise semisséria de filmes variados, olhando para trás e também estando atento àquilo que se passa hoje em dia. Mas isso vem de um gosto especial pelo cinema, particularmente? Ou... Sim, é isso que está na base, desde muito miúdo, que o cinema foi algo que sempre me fascinou, e se calhar agora com todos estes projetos está num pico. Sim. Já teve alguns momentos em que eu me descuidava um bocadinho mais, mas nunca deixou de estar presente. E portanto tenho prateleiras recheadas de DVDs, já no passado eram VHS, cartazes de filmes pela casa, porque a malta lá de casa atura-me, mas sim, o cinema sempre esteve presente. Diogo, tens aí uma alma gêmea, não é? É verdade, o percurso é exatamente, desculpa, só isto, o percurso é exatamente o mesmo, porque há uns anos para cá eu deixei de ver tantos filmes como consumi antes, porque... O problema, ou seja, a questão das séries, que em certos registros até era melhor, o consumo era mais interessante do que certos filmes, pelo menos como o cinema mainstream estava a ser, isto ainda está a ser feito. E as séries estão a substituir muito bem esse tipo de conteúdo. Mas eu tenho exatamente o mesmo progresso, que é ver filmes desde muito cedo, ficar obcecado todos os dias, videoclube, o videoclube morreu, infelizmente, e de consumir muitos filmes e... ser esse o único passatempo, ou seja, ser essa a única forma de entretenimento até um nível mais alto. A minha pergunta era uma pergunta um pouco retórica. O Fãs Danados vinha de Cães Danados, certo? Vinha. E mesmo o nosso logo tentou reproduzir essa estética. Pronto, assim. Então já nos entendemos, falamos a mesma linguagem, isso é bom. Já agora, em relação às séries, a minha postura foi mais radical, que foi eu não consumo séries para ter tempo para os filmes. Ok. Porque comecei a ficar tão assoberbado com tudo o que agora se chama conteúdo, que eu decidi que não estava interessado em conteúdo, mas sim em cinema e em filmes, portanto. Por isso é que, se me convidarem para falar de séries, se calhar é melhor convidarem outros. Ok, então, nesse seguimento, o que é que foi só uma escolha, ou o que é que te atrai no cinema que não te atrai nas séries? Bom, a relação passada. E eu cada vez começo... é por acaso é um bocado contraditório, porque eu, quando era miúdo, gostava muito da ideia, que não havia muito na altura, de que porque é que os filmes não estão interligados, porque é que isto não é um universo. E quando comecei a tê-lo, foi aquela questão do... tem cuidado com o que pedes, porque eu gosto... comecei a ficar cansado. E comecei a ficar cansado de histórias que não se encerram. Sim. E então, no cinema, normalmente, tu tens histórias que se encerram. Além de que o cinema, ao contrário da televisão, não é um meio que se baseia em narrativas. É um meio que se baseia mais em estética, nos sentimentos que te desperta, e que não tem que obrigatoriamente contar uma história por si só, com princípio, meio e fim, como é a televisão. E a partir daí há um certo formato que a televisão é obrigada, porque está a contar uma história que as pessoas têm de seguir e compreender, enquanto que o cinema é muito mais desafiante do ponto de vista da tua relação com uma obra. E nesse sentido foi também de um ponto de vista prático, de que há muito mais séries, parece-me a mim hoje em dia, do que filmes, ou pelo menos aqueles que me interessam. E na verdade, eu fico com pena de muitas séries que não vejo, mas não há mesmo horas no dia suficientes. Eu acho que em relação à questão das séries, de facto, há a lógica episódica que muitas vezes arrasta as coisas. Eu, por exemplo, em relação ao cinema, gosto de ter o início, o meio e o fim ali. Por exemplo, eu sou um fã de filmes com 90 minutos, porque acho que nunca há filler, aquilo que nós chamamos palha, entre aspas. E, portanto, aquilo que tu disseste... Ai, não há? Bastante... Hã? Não há? Não há filler? Não, há filmes de 90 minutos? Isso não é... Há filmes que têm tão pouco exato, conteúdo... Exato. A duração não é... Não é sinónimo de... Estás a falar genericamente. Em 90 minutos é possível contar uma história com princípio, meio e fim, claro, sem haver muito chouriço. Mas também há filmes de 3 horas que fazem outras coisas. Há filmes de 3 horas cuja narrativa é só precisava de 3 horas para ser contada, e há filmes de 3 horas em que a coisa é tão pouco sumo que existe para falar, que depois torna-se um bocado... Mas eu compreendo o sentimento, porque a tendência é para que eles sejam cada vez mais longos. Sim. E é de louvar quando há uma certa objetividade. Sim, num... Vamos dar aqui início então à nossa são terapia dos Oscars, para processarmos aqui algumas vais coisas. Vais exorcizar demónios, Diogo. Eu tenho muitos para exorcizar. Nós sabemos. Queres falar sobre a cerimónia primeiro? Pensava que íamos falar já sobre o exorcismo de Emily Rose. Não, vamos começar. É no fim. Queres começar já? Portanto, Academy Awards. Vocês estão a partilhar notas, que fofinhos. Foi muito fofinho. Academy Awards, também conhecidos como Oscars, não é? Sim, o Oscar é a estatueta, exatamente. Eu gosto como tu falas a olhar para o André. Sim, é muito romântico. À procura de aprovação. Diogo. Sim, está a ficar estranho. O que dizem os meus olhos? É mais do teu nariz. A cerimónia já vai na... 91ª? 91ª, precisamente, sim. Realizada genericamente em Los Angeles, no Dolby Theater, na Califórnia. Antes de falarmos aqui de detalhes mesmo técnicos e o que é que a gente pode... A nossa relação com a cerimónia, especificamente porque eu acho que nós, se formos falar lá está, dos BAFTAs, mesmo da Palme d'Or, do Festival de Veneza, desse tipo de coisas, nós, na medida em que é um cinema mais aberto para o público no geral, o cinema americano, nós estamos muito mais ligados aos Oscars, temos uma relação muito mais próxima com os Oscars do que com outro tipo de cerimónias cujos prémios são idênticos. Porque existe uma efabulação à volta dos Oscars, existe uma coisa quase mítica à volta do que é que a cerimónia representa, sendo a maior cerimónia de prémios de cinema. À exceção, se calhar, dos prémios em Cannes, que começa a ser a outra cerimónia, mas também diz... Certo, mas o cinema em Cannes tem mais a lógica do... É muito exclusivo, quase é exclusivo, porque sim, é uma coisa muito europeia. É uma coisa mais elitista. Mas se tu vires as pessoas que estão numa e noutra cerimónia, às vezes são as mesmas. Sim, sim. Por isso porque... é que eu estou a dizer isso. Cria algum elemento de relação também, de empatia no público. Porque quem está no meio, especificamente os atores e realizadores, tem uma relação muito próxima com Cannes, porque para eles exemplifica mais a vertente artística do cinema, e onde é que o cinema é de facto homenageado enquanto arte. E os Oscars, como tem sido agora nos últimos já anos... Já estás a bater, Diogo. Uma cerimónia que não... Só uma questão, o que é que tu consideras como maior? Pois, eu queria também pegar por aí. Pois é, porque senão temos a Bollywood. Isto é uma... Pois, Tinhas que ser tu a falar assim de uma coisa estranha, não é? Não, uma coisa estranha. Bollywood não é estranha, é ótimo. É ótimo. E tu estás a falar de um país que tem mais de 1 bilhão de pessoas, portanto... A nossa percepção, nós estamos aqui a falar de percepção e de reach. Maior, o Diogo provavelmente refere-se a maior em termos de publicidade, de espetáculo, chega de magnitude. Chega a mais pessoas. Acho que é vista por milhões e milhões de pessoas. Que é um reflexo da própria indústria americana. Exatamente. Exatamente. Nós não nos podemos esquecer que os Oscars começaram um bocado de mãos dadas com o começo também da indústria, que, por acaso, e gostes ou não, é aquela que chega ainda hoje em dia, passado 100 anos, a mais público. Claro, e para todos os efeitos, tu falas de Bollywood, também temos o mercado chinês que é altamente regulado, onde só entra 2 ou 3 títulos estrangeiros e o resto eles protegem muito o mercado e pela força dos números são mercados locais que são muito fortes. E têm uma grande produção. Sim, mas para todos os efeitos, ao nível mundial, quando nós pensamos em cinema, para o bem e para o mal, isso agora é uma questão de gosto e podemos discuti-lo, é no cinema americano que pensamos, e os Oscars, por arrasto, eram quase como, ou é para muita gente ainda, e também gostava de discutir isto, um selo de qualidade que é colocado, e há muitas pessoas que planeiam a sua ida ao cinema por alturas de fevereiro e março em função das nomeações. Correto, sim. Para além de que os filmes são, há filmes que são claramente direcionados para os Oscars, que têm aquele formato que o Oscar bait. O Oscar bait, e para além disso, depois, a semana a seguir aos Oscars, há sempre a re-release dos filmes, que faz sempre bastante dinheiro, porque é para capitalizar o buzz dos Oscars. Sim, e eu penso que foi o Sidney Lumet que disse, alguns no tempo, que quando alguém dizia que os Oscars não valiam nada, ele dizia, não valem nada, como é que não valem nada? No limite, valem mais X no meu ordenado no próximo filme. Claro. E isso não é nada, estás a ver? Por acaso, eu tinha uma pergunta para te fazer diretamente, António, porque, por acaso, surgiu-me agora. Na última cerimónia dos Oscars, havia ali uma luta entre o Roma e, a salvo erro, o outro grande nomeado. O Green Book? Não, nem era o Green Book. Era outro que... Mas a luta aqui era que o Roma claramente era o filme que reunia mais consenso em termos de... Não só em termos de aspectos técnicos, devido à qualidade do Alfonso Cuarón, mas também em termos de aquilo que o filme estava a representar em termos metafóricos, aquilo que o filme o tema do filme. Mas houve vozes distintas de Hollywood que criticaram a possível vitória do Roma como melhor filme na cerimónia, porque... Okay. Porque pertencia à Netflix e porque era uma... Como estava associada a uma plataforma que trabalhava o cinema de forma diferente, os protetores do cinema enquanto espetáculo de sala, que eu concordo também, eu acho que é a única experiência verdadeira de cinema, mas estavam contra essa possibilidade de vitória, que depois revelou-se, não ganhou, ganhou o melhor filme estrangeiro, salvo erro, mas não ganhou o melhor filme no final. Concordas? Achas que faz sentido? Achas que foi para tentar agradar os dois? O que é que achas? Bom, isto é uma discussão que está para ficar, não é? E que eu não sei se ainda chegamos todos a um consenso ou no que é que isto vai dar. Eu penso que isto é o mercado, mais uma vez, sendo desapaixonado, é o mercado que vai ditar como é que isto funciona. Agora, se por um lado eu também gostava de preservar a experiência de sala e também gostava de ser um velho do Restelo, que no limite... gostaria que a experiência continuasse de alguma forma, também não vou negar que neste momento há meios e canais para serem, não é só ver, é serem produzidos filmes que de outra forma não seriam. Exatamente. E quando nós temos, por exemplo, o último filme como o dos Coen. Sim, como a balada de Scrubs. A balada de Buster Scruggs a ser produzido pelo Netflix, eu questiono-me porque é que então não poderá ser contemplado também esses títulos nas cerimónias, porque não é por estarem na Netflix que os Coen deixam de ser os Coen e deixam de ter uma voz artística também. E, portanto, eu penso é que vamos ter que arranjar aqui, e eles com certeza estão neste momento encafuados em escritórios a pensar nas regras de como é que isto tem que ser feito. Eu penso que isto passa no limite... por aquilo que atualmente pessoas como o Spielberg pensam que são batotas de meter no cinema só para ser elegível. Porque a regra neste momento é isto, eu penso que é, um filme para ser elegível tem que estar em exibição durante pelo menos uma semana constantemente no ano a que se refere depois a cerimónia. E, portanto, enquanto não mudarem estas regras, eles vão continuar a fazer isto e eu acho bem. E também não acho bem que se bloqueie, digamos, a possibilidade de filmes só porque não encontraram produção nos meios tradicionais e encontraram uma alternativa para existirem, portanto. Eu só queria dizer, isto insere-se numa discussão muito maior que é a Streaming Wars, mas uma tangente muito rápida, que é, isto foi um pouco o teste do status quo. O Roma não ter ganho foi a manutenção do status quo, porque de facto existe, existe esta guerra de conteúdo que o António falou aí bem, que por um lado a Netflix está a dar campo e dá a dar espaço a conteúdo novo e a conteúdo que normalmente os grandes estúdios não apostam, o que para mim é uma coisa bastante interessante, mas por outro lado existe esta guerra que está agora a existir entre a Disney, entre todos os grandes conglomerados de mídia, que está a levar a que existem estas guerras de será que é assim que se continuam, será que se mudam os standards, e isso tem afetado coisas tão simples como aquilo que tu estavas a dizer, se o Roma ganha ou não. E eu continuo a achar que o Roma não ganhou porque foi uma não decisão. Não é se ganha, se é sequer elegível para... Não, elegível é porque foi nomeado, mas não... Sim, não, certo. Mas ganhar ia dar uma ênfase maior, percebes? Sim, claro. E a validar. E eu acho que o facto de não ter ganho foi um statement, honestamente. Eu acho que... Ainda. A única questão que eu colocaria em relação a isso que tu dizes é que eu muitas vezes contrario a ideia de que os Oscars são de alguma forma o resultado de uma votação de um corpo que é homogéneo e que é só um cérebro. Ou seja, os Oscars refletem tendências e refletem, obviamente, algum do status quo que tu dizes. Só que isto é um grupo de milhares de participantes na indústria que votam nos seus pares. Exatamente. E o que nós podemos questionar é qual é a formação, qual é a representatividade, por exemplo, neste grupo, qual é a média de idades e de que forma é que isto reflete algumas, voltando à questão do status quo, não é? Algumas heranças do passado que não estão a refletir os ventos do futuro. Mas eu resisto sempre à ideia de que foi um statement ou foi algo que se quisesse manipular, porque no fim são votações de pessoas isoladamente. Eu sei que há muitos... Embora fortemente influenciadas, não é? Fortemente influenciadas, bem, e isso, se não tivéssemos quase, a noção disso... Quase guionizadas, não é? Se não tivéssemos noção disso, começámos a ter nos anos 90 com o Weinstein e com todas as campanhas. Claro, sim, e com todo o ascendente da Miramax aí dentro. E sim, as pessoas são influenciadas e há histórias de muitas votações de malta que não chegou a ver os filmes, ou que se fartou de um e ficou a meio, ou que se calhar votou porque... Pronto, foi naquele que teve a percepção de votar. E isso tudo pode ser posto em causa. E obviamente que há esse nível de influência. Agora, não é um cérebro a decidir, eu vou dar a este porque. Sim. Eu até queria ir um bocadinho mais, uma questão mais filosófica, por assim dizer. E deve ter sido a primeira vez que eu utilizei esta palavra no nosso programa. Na vida, sim. Que é, que validade é que têm os Oscars? Fará sentido quantificar aquilo que é a qualidade de um filme? Ótimo. Há um ranking. Porquê é que há de haver um ranking, por assim dizer? Sim. Eu vinha preparado para responder a isso logo ao início. Pensei que íamos começar por aí. Não, mas não te queria cortar a palavra. Não. Eu só ia dizer que... O cinema tal como qualquer arte. Como é que quantificar, pronto, a falar as disto? Bandas que têm 10 Grammys, ou têm 15 Grammys, o que é que isso significa? Exatamente. Sim, mas por favor. O que é que isso significa para o YouTube, Diogo? Para o YouTube significa muito pouco, eles têm de mais. Mas, por exemplo, o exemplo que tu foste buscar até é engraçado, porque eu nunca vi os Grammys, ou nunca tive a percepção em miúdo, como sendo algo de significativo. Uhum. Só mais tarde é que eu percebi, as pessoas ligam a isto. Enquanto que os Oscars, e eu tive desde muito cedo, ideia generalizada de que era um selo de qualidade. Sim. E, bem, eu vou-vos dizer uma coisa que se calhar vai chocar. É vista a paixão de Shakespeare, não é? antes disso, eu por acaso gostava de vos contar aqui uma mini história, se me derem a oportunidade. Eu vou-vos dizer uma coisa que vos choca, de certeza, porque eu nasci em 76. Ok. E então, eu comecei a ter percepção dos Oscars mais ou menos a partir de 84. E eu tenho esta data vincada, porque foi o ano em que eu comprei uma pequena revista com os nomeados e vencedores, uhum, que eu não sei se até não seria um suplemento do Jornal 7 da altura, ou se era uma coisa à parte. E desde então, eu comecei, como me parece que é o que acontece com muitas pessoas ainda hoje em dia, e cada um passa pelo seu processo de crescimento e de encarar o mundo, mas eu encarei os Oscars como um selo de qualidade. Bom, se este ganha, este é os que eu tenho que ver. E nós, quando estamos a crescer, procuramos por pontos de referência, não é? Exato. Claro. E aquilo começou a ser religiosamente a marca do que é que era algo que tinha que ser descoberto. Eu não sei se vocês recordam também... o facto dos cartazes já há uns anos atrás terem uma coisinha que dizia filme de qualidade. Vocês lembram-se disto? Eu lembro. Os cartazes tinham um selo que eu penso que era dado pela Direção-Geral de... Direção-Geral das Artes e de Espetáculos. Sim, exatamente. Eu penso que era eles que davam, e inclusivamente quando aquilo se traduzia numa edição em VHS... Ao lado da classificação etária vinha um quê de qualidade. Todos os filmes tinham esse selo, tinham um quê. Ah, olha, já aprendi alguma coisa hoje. E lá está, tal como os Oscars, aquilo eram... Até que depois tu chegas àquela parte, sim, da tua vida em que começas a questionar. Mas quem é que diz que isto é de qualidade? Quem são estes senhores? Sim. E porquê é que isto é de qualidade? E ao que nos chega às questões de... E porquê é que temos que sequer que estar a marcar isso? Se nós... tivermos a perspectiva de que isto é uma forma da indústria se autocongratular, nós percebemos portanto, a dinâmica e o significado dos Oscars para a indústria. Para nós, tem aquela que nós queremos. E tu falaste na paixão de Shakespeare, mas o meu ponto de ruptura, eu depois ainda mantive fiel aos Oscars durante muitos anos, e só mais tarde é que eu desisti completamente, porque o espetáculo fascinava-me de certa forma, mas o meu ponto de ruptura foi o Miss Daisy. O Driving Miss Daisy. Okay. Eu penso não, eu tenho aqui a nota, vou aqui à minha cábula. É de 89. Que num ano em que estava nomeado também para Oscar Melhor Filme, O Nascido a 4 de Julho e o Clube dos Poetas Mortos. E isto foi uma polémica, mas, daquelas... Ainda bem que falaste no Driving Miss Daisy, porque até é giro o paralelismo dessa cerimónia com a do ano passado, com o Green Book. Porque os filmes até são mais ou menos similares, em termos de O tipo de filme também, uhum, é uma viagem também. Não sei se é uma viagem, mas há uma relação entre uma personagem branca e uma personagem preta, e há essa. E é um filme que aborda o tema do racismo, aborda, quem viu diz que é um passo atrás na forma como devemos encarar essas, exatamente, questões. Eu não vi, não posso dizer. Mas isto tudo para responder diretamente à, uhum, tua pergunta, para mim, do ponto de vista de perceber que a indústria se está, digamos, está a celebrar, é uma festa para elas, para o umbigo, eu percebo. Daquilo que eu tiro dos Oscars neste momento é nada, porque normalmente eu faço as minhas escolhas para ver o filme, para ver os filmes durante um ano, eu sei quais são aqueles que eu gosto mais, nem gosto de fazer tops, e eu, como escrevo também para a Take Cinema Magazine, às vezes temos que fazer o top do ano, e aquilo para mim é um exercício só de tentar perceber quais é que eu... Até porque é muito cansativo estar a perceber... no meio de dezenas de títulos, eu gosto mais deste ou daquele, e a ordem, isto não me interessa nada, interessa-me é o que é que eles me provocam. E nesse aspecto, do meu ponto de vista, eu cheguei à conclusão que, para mim pessoalmente, e apesar de ter trazido este tema aqui, e acho que também é interessante por causa disso, os Oscars não têm significado absolutamente nenhum no que diz respeito à qualidade ou à falta dela. Excelente resposta. Eu estou fascinado. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu quero. Força, André. Estamos num ponto em que eu agora estou super contente, alegre. Eu concordo com o que o António disse. De facto, estas cerimónias estão a chegar a um ponto em que são uma celebração da própria indústria. Ou seja, a arte, para mim, a arte é muito subjetiva. Eu gosto de filmes que são maus, mas gosto muito deles porque eles são maus. São tão maus que são tão bons. Tudo é subjetivo. A maneira como tu encaras as coisas e consomes é muito pessoal. Logo, tu tens uma cerimónia que te avalia, mete o selo de qualidade e tudo mais, é uma coisa sempre algo relativa. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que o facto destas cerimónias estarem-se a transformar em celebrações das indústrias mostra o que é que está a acontecer num panorama geral, que é todas estas cerimónias, Grammys, Oscars e por aí fora, estão a ter, a cada ano que passa, recordes de audiências baixas, em que todas elas estão em declínio. Todas essas audiências estão em declínio porque esta nova geração, porque isto vai por gerações, já não se revê na maneira como os standards que tu pões de qualidade e como é que tu classificas e pões as coisas dentro de categorias. Eu acho que isto é um ponto interessante, desculpa. Estou muito... Relativamente à cerimónia, acho que também há aí outra questão, que é a escolha do apresentador ou da apresentadora. E, por acaso, quando nós vinhamos a caminho, eu falei no ano em que foi o Hugh Jackman, que não me recordo se foi 2009. 2009. Pronto. Foi no seguimento do Dark Knight. Exatamente. Que, obviamente, é o Hugh Jackman e é um gajo fixe, e, portanto, de certeza que houve bastante audiência. Depois recordo-me de 2015 ou 16, whatever, o Neil Patrick Harris, que 15, também é uma 15. Pessoa que na altura estava na moda de cima com o How I Met Your Mother, e portanto há de ter atraído bastantes pessoas. Sim. Além de ter sido um excelente entretenimento, ele enquanto apresentador. Depois, Jimmy Kimmel, que na minha opinião... E tiveste o Seth MacFarlane, alguns, não? Acho que foi antes. Esse também não foi desinteressante, sim. Mas esse foi a tentativa mais descarada de modernizar uma cerimónia que está a baixar de audiências de ano para ano porque não se consegue modernizar. Exatamente. Exatamente. Mas a seguir deram um passo atrás e foram buscar o Jimmy Kimmel, que apresentou 2 anos de seguida. Sim, mas lá está. Mas o Jimmy Kimmel já está dentro daquele... Meio? Não é isso. A cerimónia dos Oscars dá uns anos para cá, eu diria 5, 6 anos, a coisa tornou-se grave, ao ponto de que... Para já a cerimónia sempre foi grande demais. Era uma cerimónia sempre para 4 horas, já com os anúncios a cada meia hora, ou coisa que vai... A cada 3 entregas de Oscars há um intervalo, há 47 anúncios. Um pouco como o Super Bowl. Eles fazem muito, os americanos gostam muito de fazer isto. A cerimónia é extensa demais, não há paciência para ver aquilo tudo, porque também não há entretenimento para tolerar as 4 horas, porque é um desfile de lá está, de vestidos e de... Egos. E de ego, exatamente, pessoas que utilizam a plataforma para promover não só o trabalho, que eu acho que isso tudo bem, mas também opiniões e tendências políticas e sociais que deviam estar afastadas daquilo que é uma cerimónia sobre as artes. Eu acho que devia estar afastada. Sabes que isso era um bocadinho o que se fazia com a ópera no século XVIII e XIX, em que também as pessoas iam para serem vistas e para comentarem os outros e os acontecimentos. Pois, exato. Tanto que as pessoas não queriam ficar na plateia, queriam os camarotes, para poderem estar em grupinhos a conversar, e a plateia era para o povo, porque eram, exato, os bilhetes mais baratos, portanto as pessoas iam para serem vistas. Era para as vistas, exatamente. Era para serem vistas, para comentarem acontecimentos e para dizerem que estiveram lá. Exatamente. Porque é um certo, bocadinho agora, que parece... Agora exponencia isso para... Lá está, global. Uma coisa que nós falamos recorrentemente aqui, que é a massificação. Sim. Portanto, quanto mais massificado, mais isso vai ser exacerbado. Pior é, claro. Porque não é só pior, é também, tem que ser pior, porque já tem uma responsabilidade de abordar certas coisas. Sim. Um ano em que há um clima político tão forte como foi o ano da eleição do Trump, salvo erro. Sim. Ou o ano a seguir à eleição do Trump. Exato. Tu, nos meses que anteciparam os Oscars, tu já sabias exatamente o que é acontecer. O programa, exatamente, ia ser dedicado exclusivamente a criticar a eleição. E quando tu sabes exatamente o que é que vai acontecer numa cerimónia, é quando a coisa se tornou completamente obsoleta. Ok, isto vai acontecer. Para quê? Eu não vou estar a perder 4 horas para, entre entregas de prémios, as mesmas, sim, piadas recicladas, o mesmo exacerbar de uma única postura política. Bem, que mas, é, por outro lado, tudo é político, não é? E também não é justo estar, exato, a pedir que se pare uma plataforma que alguém tem para eu não pretendo saber qual é o problema da cerimónia em si. Uhum. Agora, as soluções que eles procuram, obviamente, que não são sempre de sucesso, como este ano que tentaram colocar categorias que eles consideram técnicas, e eu estou a fazer aspas com os dedos, mas que são consideradas essenciais para a visão artística, não, exato, é? E que houve um coro de foi no intervalo, de não foi? Puseram essas categorias? Não, eles andaram, voltaram atrás. Eles não chegaram a fazer essa separação que eles queriam... Não sei se era no intervalo. Acho que era no intervalo. Queriam entregar os prémios. No... Eu sei que era no momento off-camera. E eu penso que eram coisas como edição e... Não, roupa. E não sei se até fotografia. Que é uma das coisas mais, exato, essenciais para um meio que é visual, não é? Que já agora, mostra também um bocadinho o desprezo dentro da própria arte pela própria arte, não é? Bom, ou pelo menos por aqueles gatekeepers que mantêm, pronto, a cerimónia, mas, quer dizer, não é? Mas que no fundo são as pessoas que acabam por controlar um bocadinho aquilo que se vê da cerimónia e o que acontece na cerimónia, certo, não é? Eu agora, basicamente para resumir, que Eu não vejo com maus olhos as pessoas irem lá e aproveitarem aquela plataforma para serem políticos. Agora, nitidamente, o que eles não conseguem é refrescar, dinamizar e tornar isto apelativo para que as pessoas possam ver e ter 2 horas e toda a gente sair feliz. Não é? Exatamente. Eu acho que, neste momento, se calhar é um problema sem solução. Sim, estando a falar das tentativas de modernizar, eu queria colocar esta este ano, ou há 2 anos, fizeram um alargamento do número de filmes. E o número de filmes que são... Nomeado a melhor filme. Nomeado a melhor filme. E porquê é que eles tentam fazer isto? E criam outras categorias. Para tentar incluir os blockbusters. Uhum. E este ano tu tiveste o caso polémico, entre aspas, do Black Panther, porque é um blockbuster e eu vejo, pessoalmente, como uma tentativa de incluir filmes que são mais populares, que não têm tanto um foco artístico. Que é uma coisa mais para... chiclete. Chiclete, com uma audiência muito mais alargada, e tentar incluir e chamar essas pessoas, incluindo esses filmes. Sim, mas também não há mistério nenhum. Vê o box office deste ano e vais ver o Black Panther lá em cima, não é? Sim, sim. E por isso eles também querem, pelo menos, reconhecer que eles existem, porque eu acho que esse alargamento foi um bocado a ideia de vamos trazer aqui mais alguns amigos para a festa que nunca vão ganhar, não é? E são aqueles que estão ali só para fazer número. Isso não terá a ver também com a preponderância cada vez maior que a Disney tem na indústria? Eu costumo dizer que a Disney é um bicho-papão. A Disney vai se transformar naquilo, eu não sei se vocês se lembram do Wall-E, que o Wall-E tinha chegado ao ponto que chegou por causa de uma única empresa que havia em todo o planeta para tudo, que é o By and Large. E a Disney está a caminhar a passos largos, apesar do Wall-E ser uma produção Disney. Que é irónico, está a caminhar a passo largo para ser o By and Large, e vamos lá ver o que é que eles fazem ao nosso planeta. Estávamos a falar sobre a política interferir nos Oscars, e por acaso só aqui para fazer um ponto, eu pessoalmente não gosto, mas há casos em que a política interferir nos Oscars com aspectos positivos, ou na forma como foi apresentada. Sendo, lá está, e confirmei aqui, é a cerimónia mais antiga de entrega de prémios nas artes, portanto, é mesmo uhum. é os Oscars, ou seja, foi a primeira vez apresentada em 1929 e... O ano da depressão. O ano da depressão. Curioso. Até é curioso, sim. E foi passado para a televisão a primeira vez em 1953, portanto, antes era através da rádio. Uhum. Temos aqui 3 recusas... Desculpa, como é que se discutia os vestidos na altura? Assim, na altura não era o ponto mais importante. Tinhas de ter pessoas que os descreviam muito bem. Exatamente, sim. Então tinhas teatro radiofónico, não é? Sim, também é verdade. Imagina o Eduardo Rego. Eu acho que a Dior não fazia muito dinheiro assim. Né? Não se esqueçam que depois no dia seguinte saíam os periódicos todos com as fotos, portanto. Sim. A preto e branco. Sim. Não interessa, estavam lá. Dava mais classe. Há aqui 3 recusas. E a forma como estas recusas de Oscars, de receber o prémio, para mim funcionam muito bem. Houve, em 1935, o Dudley Nichols recusou o Oscar devido a um conflito que havia na altura entre a Academia e o Sindicato dos Argumentistas. Ou seja, o que é que ele fez? Não recebeu. Não foi receber. Porque estava presente qual é que era a questão política que ele queria trazer à plataforma, e simplesmente não foi. Um caso mais engraçado, o George S. Scott, o Patton, que ganhou pelo Patton em 1970, não foi à cerimónia porque dizia que a cerimónia era uma meat parade. Este ano foi em 1970, mas ainda hoje esse termo às vezes aparece. E eu adivinho o terceiro que tens aí. Exatamente, e o terceiro é o grande Marlon Brando, que ganhou o Oscar pelo Padrinho em 1972, lá está 2 anos depois do Patton, e que não foi receber os Oscars, não foi receber o Oscar, e enviou uma ativista social índia, que é Sachin Littlefeather, que foi ler o discurso ao palco, na altura da vitória do Marlon Brando, falar sobre a discriminação e o maltrato dos indígenas. Dos indígenas que foi, ela nativos. Foi, nativos, sim. Nativos. Ela foi veiada e quase expulsa do palco. Hoje em dia não, seria hoje em dia aplaudido. Não, lá está. Além de ser aplaudido, não seria uma ativista social. Seria mesmo o ator que ia fazer essa representação. Sim. Ou então fazia-se acompanhar dessa pessoa. Sim, também é. Exatamente. Mas eu sou um pouco cínico em relação aos Oscars, porque... E em relação à vida? Em relação à vida também. Mas especificamente em relação aos Oscars, porque aquilo tudo me soa à fachada. Tudo aquilo é para um efeito... comercial. Eu acredito que deep down as pessoas têm mesmo este conjunto de princípios, este conjunto de ideias, e querem defender algo. Mas a forma como o fazem e a forma como são veiculadas para fazer, porque não é só pela cabeça deles, é pela cabeça dos agentes, é pela cabeça da própria representação que eles têm nos estúdios, soa sempre, eu agora vou-vos dar uma aula sobre como é que vocês deviam comportar em sociedade. E isso faz-me confusão, porque são pessoas que estão no nível de vida que nenhum de nós alguma vez vai conseguir chegar, mas estão-nos a falar de lá de cima quase como uma coisa cerimonial e religiosa. Eu acho essa postura muito, muito desagradável. Até paternalista. Paternalista, sim, eu só quero dizer uma coisa. Faz-te confusão a ti e faz-te confusão a muitos americanos. Porque aqui entramos, voltando um bocadinho atrás, isto é uma indústria. Isto é uma indústria muito específica que expressa, isto é uma celebração da indústria. E esta indústria é uma indústria normalmente liberal. Oh, André, mas eu acho que a indústria deve ser celebrada. O problema é que eles aqui já não se estão a celebrar a si mesmos, estão a celebrar interesses externos. Eu acho que a indústria deve ser celebrada. É uma máquina, dá emprego às pessoas, há coisas que saem com qualidade. O problema não é a celebração da indústria dela mesma, é quando tu começas a deixar que propósitos externos, sejam políticos, sejam interesses económicos, o que quer que seja, quando isso começa a influenciar e tu já não dás valor nem atribuis prémios consoante a qualidade da indústria, mas em função desses interesses externos. Deixa-me aproveitar para o embalo, porque eu também gostava agora de colocar de lado o meu lado cínico e também fazer um bocadinho de advogado do diabo e aproveitar o embalo da Marta, porque é o seguinte, eu, se quiserem que eu prove mais o meu lado cínico, eu não vejo um filme que ganhe o Oscar melhor filme, ou não vi nenhum entre 2010 e 2016 ainda hoje. Acho que o primeiro filme que eu vi que ganhou o Oscar melhor filme foi A Forma da Água. E A Forma da Água, a Marta já está a encolher, mas é um daqueles casos em que eu, de repente, consigo ter a visão de alguém que é um autor que eu aprecio. Exatamente. E que, de repente, se nós virmos pela perspectiva de quem recebe o Oscar, e se colocarmos de lado o nosso olhar mais cínico, é uma recompensa por aquilo que é o seu trabalho. E nesse aspecto, nós também podemos compreender quem lá vai receber a estatueta. Mas isso é emendar a mão. Isso é não ter agido quando o autor deveria ter ganho, quando era justificado o autor ser congratulado por esse prémio, se damos valor a esse prémio, é simplesmente aquilo que a Academia faz muitas vezes, fez com o Chaplin também. Mas escuta, não confundas eu estar a dizer que A Forma da Água merecia ou deixava de merecer este ano contra os outros. Eu traduzo isto por, ao contrário de vocês, eu gostei muito da Forma da Água, na sequência daquilo que é o meu gosto pela filmografia do Guilherme Del Toro. Só me custa é ver que ele depois seja metido no mesmo saco. Exato. Do que outros, e que pessoas de repente critiquem, porque parece que há já uma reação automática de criticar qualquer um que ganhe. Tem que haver sempre uma contraditória. Verdade, estamos a ver alguém que não é o habitual vencedor destas coisas a ser celebrado. E eu nunca vou apontar o dedo quando um criador do Fantástico consegue, de certa forma, estragar a festa dos meninos que costumam estar lá a brincar. Eu queria só dizer algumas coisas. Aquilo que eu estava a falar, aí já agora o exemplo do Spike Lee. O exemplo do Spike Lee é outro, que eles deram um Oscar ao Spike Lee por darem um Oscar ao Spike Lee. Aquele não é o melhor trabalho dele. É o chamado Oscar de carreira, não é? É o Oscar de carreira. E aquilo que foi eu queria... como o DiCaprio? Sim. E o Departed do Martin Scorsese? Enfim, sim. Ficávamos aqui amanhã aquilo toda. Aquilo que eu estava a tentar dizer é... A América é um sítio muito complexo. E sem querer entrar muito nisso, aquilo é uma elite que tem uma voz. E a cerimónia... Quando eu estava a falar da celebração da indústria, é aquela cerimónia transmite a voz e a visão daquela indústria e tenta influenciar, tenta passar aquelas imagens que eles querem passar. E eu, para mim, tem a ver muito com isso. Tem a ver com eles depois dão Oscars de olha, toma lá, como nunca recebeste um, toma lá. Tem a ver com a indústria vai-se regulando ela própria e vai fazendo, vai tirando e dando, percebes? Eu para mim vejo um pouco como isso e pronto, tenho mais para dizer, mas Marta? Não concordo de tudo com o que estás a dizer, porque eu acho que não é a indústria a regular-se ela mesma. São interesses externos a regularem, a controlar e a manipular aquilo que a indústria tem que fazer. Porque o caso do Guilherme Del Toro, obviamente que é um bom realizador, mas porquê que naquele ano, como fez o Shape of Water, porquê naquele ano? Porquê que foi naquele momento que lhe deram o prémio, percebes? Foi realmente porque o filme era bom ou foi porque houve tantas vozes contraditórias que disseram, vá lá, vamos dar o... Eu tenho um contexto maior aí. Pronto, mas estás a perceber... Que é porque é que o filme foi feito naquela altura? Não, é porque o Shape of Water faz parte dos últimos 4 anos de vencedores de filme, de vencedores de Oscar de melhor filme, que cada um deles exemplifica ou personifica o clima político e social nos Estados Unidos. Mas estás-me a dizer a mim, isso é exatamente o que eu estou a dizer, não tem a ver com a indústria. Não é a indústria, é o... Não, é a indústria a reagir ao clima social. Pronto, mas não é ela mesma, não é o que tu estavas a dizer. Ela acaba por se autorregular porque ela está a espelhar aquilo que está a acontecer. Sim, mas lá não é ela que se autorregula, não é uma coisa interna, ela está a sofrer pressões externas. Não é pressões, ela está a se adaptar, isto é um bicho mutável. A indústria americana, assim, a indústria americana do cinema está sempre em constante evolução, está sempre a mudar-se, muda consoante o vento. Exatamente. Os últimos 4 anos, só o melhor filme foi o Green Book, o ano passado, antes foi o Shape of Water, Moonlight, em 2017, e... Então, não foi o La La Land? Acho que te enganaste. Deixa-me perguntar ao Warren Beatty. E antes, o Spotlight. Estes 4 filmes são filmes que já hoje em dia estão à venda nos Correios. Mas o Spotlight é um bom filme. É. Vai-te lixar. Eu digo uma coisa, é o que eu mais detesto dos 4. Por uma razão muito simples, eu não acho que seja um filme... Nenhum destes filmes é mal feito. Nenhum. Nem o Shape of Water é mal feito. Guilherme Del Toro continua a ser um realizador que tem uma visão... visão cinematográfica extraordinária. Mas é como deve ser uma fórmula, é isso? E eu sobretudo comparo-os com os seus pares nos anos. O ano do Spotlight, então, é um ano que eu vou ter dificuldade em esquecer-me. Porque lá está, e estávamos a falar sobre o Oscar de carreira. O Spotlight surgiu num ano em que os nomeados eram, e passo a citar... O The Revenant, do Alejandro González Iñárritu. Não vi. O Room. O pornógrafo da miséria, não é? O pornógrafo da miséria, sim. O Room, que é o filme que ganhou a Brie Larson, ganhou a melhor atriz. Não vi. E um pequeno filme chamado Mad Max Fury Road. Não vi. E onde é que eu quero chegar com isto? O maior feito cinematográfico da última década. Exatamente. Pronto. Precisamente. Mas eu não estou... Estamos a falar do Oscar de carreira. Sim. Como é que o George Miller não é... não emenda uma mão a Academia, não emenda o erro que cometeu já com o George Miller, dando-lhe este Oscar que estava feito para ele. Sim, porque não há nenhum aleijadinho para ganhar o Oscar de melhor ator. Exatamente. Bom, mas deixa-me dizer, pegando naquilo que tu estás a dizer, eu penso que isto, de certa forma, reflete alguma incapacidade, e no fim de contas, se calhar é isto que realmente importa no fim desta conversa toda, que é a incapacidade ou a dificuldade muitas vezes desta cerimónia refletir aquilo que vai ser a história do cinema. Uhum. E é óbvio que muitas obras portanto ganham o estatuto com o tempo. E exato. É óbvio que muitas vezes há filmes que não são compreendidos e só mais tarde é que se revelam como algo que foi um marco. E, de certa forma, estas cerimónias revelam essa incapacidade de ter essa visão. Uhum. Eu, por acaso, também trouxe aqui alguns exemplos. Bora. Onde, nós olhando para trás para os filmes que foram premiados, dá para perceber uma certa incapacidade de ter essa visão histórica e de importância. Por exemplo, são só meia dúzia, em 41... ganhou o Oscar de melhor filme um filme de John Ford chamado O Vale Era Verde, no ano do Citizen Kane, O Mundo a Seus Pés. A sério? Okay? Enfim, John Ford também é um mestre absoluto. Exatamente. E eu estou a dizer isto porque me dizem, porque eu não conheço muito John Ford, e ainda é uma falha na minha filmografia, na minha cinefilia, mas de qualquer forma... algum de vocês conhece ou viu O Vale Era Verde? Não. E toda a gente já ouviu falar no Citizen Kane. Correto, exatamente. Viu. Certo. E em 44 temos aqui o vencedor foi um filme chamado O Bom Pastor, no ano do Double Indemnity, do Billy Wilder. Ok, por exemplo, um marco do filme noir. No filme noir, também o filme noir, na altura era filme, só ponto final. Só mais tarde é que se definiu. Em 46, Os Melhores Anos das Nossas Vidas, um filme do William Wyler, ganha o Oscar no ano do Céu Caiu Uma Estrela. Ok. Que é um filme que ficou um marco da época natalícia, que é repetido na televisão, pelo menos nos Estados Unidos, se calhar mais do que cá. Enfim, este é mais discutível, mas no ano em que o Rocky ganhou o Oscar, tínhamos um filme chamado Taxi Driver, por exemplo. Esse foi um, esse foi um grande crime. Enfim, esta agora é, é em jeito de brincadeira, mas eu vou falar de dois filmes que gosto, mas no ano do Star Wars ganhou o Annie Hall do, do Woody Allen. Se bem que eu não vou discutir a qualidade do Annie Hall, mas em termos de o que é que hoje ainda move, claro. O que é que ainda hoje tem sequelas, o que é que ainda hoje é uma instituição, mas claro que obviamente não vou dizer isto falando mal do Annie Hall. Só mais dois, Kramer versus Kramer. Sim. Ganhou no ano do Apocalipse Now. E agora voltando a Scorsese, que mais tarde teve a sua, o seu bálsamo com o Departed, no ano do Touro Enraivecido ganhou um filme do Robert Redford que se chama Gente Vulgar. Exatamente. Que é um pequeno drama familiar, enfim. Eu também nunca vi, não estou a falar mal destes filmes, sim. Não é detrimento para eles, mas é só para dar a perspectiva de que nem sempre a cerimónia tem a visão histórica daquilo que vão ser os filmes realmente exato, importantes. E ainda bem que trouxeste esses exemplos, porque ainda se consegue perceber melhor como é que o tal clima já sofria interferência, já se interferia diretamente na indústria americana, na forma como se congratulava os prémios de cinema. Eu acho que tem que haver um bocadinho uma separação. A arte não é toda subjetiva. Há objetividade na arte. Há coisas que são, por mais que nós podemos dizer que... A componente técnica, assim. A componente técnica, assim, claro. Nós não podemos dizer, olha, epá, eu não gosto deste filme. Que é considerada secundária muitas vezes. Sim, exatamente. Sim. Mas nós não podemos dizer, epá, olha, eu não gostei deste filme. Achei o filme mau. Mas o filme é objetivamente bom. Tu não gostaste do filme. Ou seja, tu não te identificaste com o filme, mais assim. Mas o filme é objetivamente bom. E eu acho que está-se a tentar misturar aqui qualquer coisa é boa ou qualquer coisa é má. Não resulta tão bem. O caso do Raging Bull, então, é uma coisa... Eu vi os dois filmes. Eu vi esses dois, do Raging Bull e o do Robert Redford. O Gente Vulgar. O Gente Vulgar. Quer dizer, o Gente Vulgar é um filme que hoje em dia... Vulgar. Pronto. Desculpa. Não, mas é um filme perfeitamente normal. Não é extraordinário. O Raging Bull é um marco na história do cinema. Nem é o meu preferido do Scorsese. Eu gosto mais do Taxi Driver. Mas o Raging Bull é um marco na história do cinema. E o filme foi... É um realizador que foi constantemente ignorado, posto de lado, que produziu alguns dos melhores filmes. O Goodfellas também não ganhou, o Scorsese também não ganhou com o Goodfellas. Ele ganha com o Departed, que é um ótimo filme. Que é uma adaptação de um filme de Hong Kong. Exatamente. Mas a indústria demorou 20 e tal anos a dar um Oscar ao Martin Scorsese. Mas queres que eu te choque mais? Posso dizer uma lista de realizadores que não ganharam o Oscar. Ai, também tenho. Também tens? Vamos jogar bingo. É assim, isto tem interesse estatístico. Sim. E, obviamente, nós temos que estar sempre a contextualizar isto tudo. Sim. Porque, obviamente, que não se chega a um ponto e diz agora vou dar o Oscar a este porque é muito bom. E aquilo tem tudo a ver com os condicionamentos dos anos em que eles estão em competição e tudo mais. Agora, não deixa de ser chocante não haver esse reconhecimento quando nós todos estamos aqui a concordar que, no limite, estes prémios são esse reconhecimento pelo trabalho. Exato. Então nós temos títulos... Ou deveriam ser. Desculpem, temos realizadores como o Stanley Kubrick, nunca ganhou um Oscar. Aliás, ele ganhou um Oscar por efeitos visuais, que o próprio Douglas Trumbull, que fez os efeitos visuais do 2001, veio afirmar, bem, ele não criou os efeitos visuais, ele realizou-os. Mas tinha lá o nome, ganhou também. Mas por realização nunca ganhou. O Alfred Hitchcock teve 5 nomeações, nunca ganhou. O Orson Welles ganhou o Oscar de argumento pelo Citizen Kane, mas nunca ganhou pela realização. Se bem que depois o Orson Welles também teve uma carreira muito... estranha, sim. Sim, muito errática. Muito peculiar. O Sidney Lumet, do qual já falei aqui, teve 5 nomeações, nunca ganhou. O Charlie Chaplin nunca chegou a ter nomeação para melhor realizador. O Robert Altman é outro nome que teve 5 nomeações e não ganhou. Ingmar Bergman, por estranho que pareça, porque é um sueco, ele teve 3 nomeações. Não chegou a ganhar. E depois, Our Dogs, e mais recentemente, temos David Lynch, Tarantino e Fincher. Sim, deixa-me só acrescentar também o Sergio Leone. Nunca certo, ganhou. Certo. O Tim Burton, que teve uma fase onde facilmente os filmes dele podiam ser nomeados e ele também nunca teve a nomeação. O Terry Gilliam nunca ganhou. Certo. Mas aí estás a falar de nomes que se calhar nem chegaram a ser nomeados, possivelmente. O Terry Gilliam eu acho que chegou a ser Fisher King, talvez. Provavelmente o Fisher King, sim. O David Cronenberg também nunca ganhou, mas esse foi nomeado. E o Nolan. E o Nolan, sim. Mas o Nolan já pertence a esta nova geração e ainda tem tempo para ganhar, mas lá está, tem, já fez, já mas já fez mais suficiente para ter algum tipo de reconhecimento a este ponto. E os dois maiores, sim, que eu acho que hoje em dia que ainda é mais criminoso não ganham, que é o Paul Thomas Anderson, que já faz bem lembrado filmes extraordinários desde os anos 90 e nunca ganhou, e o Denis Villeneuve, que é hoje em dia talvez o grande nome assim do mas esse é o próximo a ganhar. É o próximo a ganhar. Mas o Nolan, eu agora queria ser polémico. O Refn já agora. Sim, mas o Refn é anti-Oscar. Pois, esse é persona não grata, né? O Nolan, eu queria ser polémico e dizer que se calhar é para o bem da humanidade que ele... Eu tenho uma relação de amor-ódio com o Nolan, depois se vocês quiserem falar noutro fórum qualquer, falamos sobre isso. Deixa-me só dizer, o Carpenter nunca ganhou um Oscar, pois não? Não, acho nem o cheirou. Pois. Para mim é outro senão. E bom, mas lá está, o Carpenter é um dos meus realizadores preferidos de sempre. Agora, o cinema dele não é cinema que anda nestas paradas. Exatamente, é? Precisamente. Um caso gravíssimo, mas agora fora da realização, o Ennio Morricone, que é o vulto da composição de bandas sonoras, ganhou um Oscar com o Hateful Eight do Tarantino, que foi a única colaboração que ele fez com o Tarantino, ganhou o Oscar. Ou seja, o Ennio Morricone tem 80 e poucos anos. Certo. Nunca tinha ganho um Oscar. Ele é o autor da banda sonora do Bom, Mau e Vilão, do Once Upon a Time in the West. De quase tudo o que seja do século tudo, XX. Exatamente. Mas olha, e ainda por cima, e sem desprimor, mas foi mais um Oscar de carreira. Porque, exato, porque não é nada especial. Duas ou três composições para aquela banda sonora. E eu não sei se podemos falar do Roger Deakins, o diretor de fotografia. Sim. O Roger Deakins ganhou bem, finalmente com o Blade Runner 2049, sim, e é completamente justo. Sim. Mas o Roger Deakins tinha no seu, na sua filmografia para trás fotografias como o Big Lebowski, o No Country for Old Men, o The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, que é fenomenal. Sim, só por isso devia ganhar todos até o fim da vida. É, exatamente. O Prisoners, já com o Denis Villeneuve, e o Sicário. Todos estes filmes deveriam ter ganho o Oscar de melhor fotografia. Ele nunca tinha ganho e ganha com o Blade Runner 2049. Ou seja, mais uma vez, a indústria está atrasadíssima no reconhecimento destes vultos. E há mais um que nós não falámos, que não recebeu Oscars, pelo menos daquilo que eu estou a ver aqui no IMDb. Que acho que não sei até quanto é que poderia ser justificado ou não, mas o Wes Anderson. Amor-ódio. O Wes Anderson não consigo me distanciar. Mais amor. Sim, eu gosto muito, e ele se calhar só esteve perto com o Budapeste Hotel. Budapeste Hotel. Onde chegou a ser nomeado, salvo. Acho que foi nomeado. Acho que foi nomeado. Lá está, e curiosamente, esse é um exemplo. Sim. Que para mim foi muito curioso, porque este filme do Wes Anderson não é diferente de todos os outros que ele faz. Sim, exatamente. Porque este é um daqueles realizadores que não lhe podemos apontar inconsistência. Todos os filmes dele são muito consistentes entre si. E de repente este filme foi um sucesso de público, de crítica, e é nomeado aos Oscars. E eu pergunto, mas porquê este e não os outros? Ou exatamente. Seja, porque... Este caiu bem. Pois, acho que é a justificação. Caiu foi bem. Esse foi o Isle of Dogs. Quer dizer, o Isle of Dogs não teve tantas nomeações, mas também foi um que... Certo, mas acho que já não foi tão... Não foi tanto como o Grande Budapeste. Eu, por acaso, Wes Anderson, eu não gosto muito do estilo, mas eu gosto mais quando ele trabalha stop motion do que quando ele faz filmes com... Por exemplo, o Fantastic Mr. Fox, por exemplo. Eu acho que esse filme ele podia ter ganho, porque aquilo está tão bem feito, tão bem construído, e eu tenho muito respeito por quem trabalha em stop motion, porque aquilo é um trabalho... Foi nomeado como o melhor filme de animação. De animação, sim, mas ele não deve ter sido. Mas lá está, gosto ou não... Não foi. Gosto ou não, o Wes Anderson é um daqueles autores, exato, em que tu podes dizer, este é um filme do Wes Anderson e mais ninguém podia ter feito isto, sim, só por si. Sim. Independentemente do gosto ser maior ou menor, há que dar o mérito. Eu agora vou fazer aqui o arco com um tema que falámos logo ao início. Estávamos em 1998 e o drama aconteceu. Na cerimónia de 1999 estavam nomeados para melhor filme Elizabeth, com a Kate Blanchett, precisamente. Melhor filme, Elizabeth, A Vida é Bela, A Barreira Invisível, do Terrence Malick. Excelente. E um pequeno filme chamado Saving Private Ryan. Uhum. E também estava nomeado um filme chamado Shakespeare in Love, que era produzido, entre outras pessoas, por uma pessoa chamada Harvey Weinstein. Este ano, para mim, foi o ponto mais baixo de sempre da Academia, o ano de 1999, porque qualquer um dos outros filmes é substancialmente melhor em quase todos os aspectos do que o vencedor desse ano. O Shakespeare in Love é um filme fraco mesmo. Eu nem achei que fosse um filme bom o suficiente para ser nomeado. É um filme perfeitamente banal. Mas ainda é mais banalizado quando com quem está a competir são autênticos marcos no cinema americano e no cinema mundial. O Barreira Invisível do Terrence Malick é um filme extraordinário. É provavelmente o melhor filme dele, não sei se concordas. Foi o filme com o qual eu o conheci. Ele tinha estado sem filmar durante décadas. Eu nunca tinha ouvido falar em Terrence Malick e vi a Barreira Invisível e fiquei completamente, digamos, vergado sobre o peso daquela obra. Sim. É um dos meus filmes favoritos. Eu sei que o Terrence Malick hoje em dia não é muito bem visto e a Barreira Invisível não é normalmente apontado como um dos seus melhores filmes, normalmente vai-se para os dois primeiros da carreira dele. Sim. Mas é um dos meus filmes favoritos simplesmente pela experiência de que nunca tinha visto nada assim e de repente era toda uma nova linguagem que se abria à minha frente quando eu o vi. E lembro-me de estar a torcer por ele nos Oscars quando eu fazia quando eu vi os Oscars como se fosse uma competição. Sim. De desporto, não é? E lembro-me também dessa cerimónia em particular, não só por causa da vitória da paixão de Shakespeare, foi como se chamou em português, mas também por ter tido, se calhar, aí finalmente a noção de que a melhor realização e o melhor filme não andavam de mão em mão. Pois não. Porque a maioria das vezes, ou pelo menos nas cerimónias que eu acompanhava, havia sempre, quem ganhava melhor realizador era o melhor filme. E essa foi uma das primeiras instanciações onde o Oscar a melhor realizador foi para Steven Spielberg. Quem estava a acompanhar a cerimónia disse, bom, o Resgate do Soldado Ryan vai levar isto para casa, e de repente ganha o outro, e foi assim um acordar também para, pera, ok, as nomeações, ou melhor, as premiações nem sempre são um acumular. Sim. Para o mesmo filme, mas há aqui alguma distribuição. Pronto, há só essa curiosidade. Mas eu queria falar sobre o meu exemplo. Acho que o meu acordar foi em 2005. Em 2005 ganhou o Crash. Uhum. O Crash, aquele grande kumbaya. E não o do David Cronenberg. E não o do David Cronenberg. Se calhar merecia. E nesse ano havia outros filmes nomeados, como o Brokeback Mountain, o Capote, pronto, o Munique do Spielberg, e para mim um dos meus favoritos, o Good Night and Good Luck. E, epá, eu quando vi esse ano em que ganhou o Crash, eu fiquei, ok, eu já percebi o que é que isto, qual é o esquema disto, porque de facto é um filme, o Crash é um filme normal, mas lá está. Era a questão social. Era a questão social, porque aquilo era um kumbaya, aquele filme era um grande kumbaya. E, por exemplo, desculpa, o Good Night and Good Luck, por exemplo, é um filme, sendo da época, é um filme algo estilizado, digamos, é um filme diferente. Mesmo é do Clooney, não é? Sim, é do Clooney. Tens o Munique, pronto, o Munique era um filme já mais político, um filme um bocado bland, mas... O quê? O Munique era de longe o melhor filme desse ano, André. Era? Epá, eu não gosto muito do Munique. Tu viste o Good Night and Good Luck? Eu não gosto do Clooney, portanto. Ah, pronto. Eu vou dizer, eu não acho nenhum desses filmes marcantes. Não. E o meu favorito é o Capote, ou seja, acho que cada um de nós tem aqui um título diferente. Não, mas isso era só para dar o meu exemplo de quando é que eu comecei a ter essa percepção. Sim, sim, sim. Não é um grande snub, sim, mas... Sim, foi uma cerimónia também muito controversa, quando de repente, eu acho que havia pessoas a levantarem-se quando eles anunciam o Crash e ficou toda a gente boca aberta. Não deixámos sem referir também o ano imediatamente a seguir ao do Shakespeare in Love, ou a Paixão de Shakespeare, que é o ano de 99. Ou seja, o filme foi os filmes nomeados eram 99, mas a cerimónia foi em 2000, em que ganhou a Beleza Americana. Temos memorabilia. Temos memorabilia. já agora, não querendo interromper, sim, sim. O que estás a dizer, eu procurei aquela revista que em que o vencedor tinha sido o Amadeus, portanto é uma revista com muitos anos, okay. E não a tendo encontrado, encontrei esta que tem 20 anos. Sim. E como vocês veem, eu guardava memorabilia dos Oscars, sendo que agora a minha relação já é um bocadinho mais diferente. Da Premier. E portanto, depois se quiserem dar uma vista de olhos. É muito bom. Esse ano ganhou a América, a Beleza Americana. É um bom filme, sim. É um filme que teve muito impacto na América. É um bom filme que eu acho que se voltarmos a ele... Já não resiste tão bem. Não vai ter resistido. Dos sacos de lixo... Eu estou muito curioso, por acaso, para revisitá-lo, parece-me uma coisa muito específica daquele momento. Só que nesse ano, ou seja, em 99, aconteceram os seguintes filmes. O Matrix, o Magnolia, que é um filme extraordinário, um pequeno filme chamado Fight Club, O Toy Story 2... Não gosto nada desse Fight Club. Não gosto de nada. Mas nenhum deles foi nomeado sequer. Nenhum deles foi nomeado. E o Toy Story 2, o The Hurricane, que é um filme com o Denzel Washington muito bom também, e um filme, eu não sei bem, não foi nomeado, que é o Star Wars Episode 1, The Phantom Menace. Esse eu acho que foi... É uma pena. É uma pena. O Jorge não, Lucas já merecia. Não terá sido nomeado para os Razzies? Ainda bem que falas dos Razzies. Porque só queria falar rapidamente dos Razzies. Tens a curiosidade da Sandra Bullock em 2009, sim, que ganhou o Razzie para pior atriz e na noite imediatamente a seguir ganhou o Oscar para melhor atriz. Ela, mas foi pelo mesmo filme? Não foi pelo mesmo filme, isso é interessante. Mas não, ela deu DVDs à audiência dos Razzies do filme que ela ganhou. Yeah. Ela foi lá. Também tens o exemplo da Halle Berry, que ganhou primeiro o Oscar e depois o Catwoman. Fez o Catwoman, oh, foi lá, fez o discurso. E fez uma paródia, basicamente, porque ela foi lá reconhecer que o filme era bué da mal. Exatamente. E pronto, tens os Razzies, que no fundo são a contracultura dos Oscars, que para mim é sempre uma coisa interessante, porque também temos que celebrar o que de mal se faz, digamos. É uma graça, não é? É uma graça. E essas atrizes demonstram grande espírito, não é? Exatamente, o espírito e sentido do humor. Sim. Achas que estamos satisfeitos? Eu estou. Estás satisfeito? Eu estou. Queres fazer mais uma pergunta? Sim, só queria dizer, em 1988, perdão, a Cher ganhou o Oscar para melhor atriz, quando a Glenn Close também estava na categoria pela Atração Fatal. Mas era isto que eu queria dizer. A Glenn Close não há maneira de ganhar um Oscar. Por um filme chamado Moonstruck. Não, mas só para dizer que a Cher ganhou um Oscar. Ganhou um Oscar, é verdade. E os 36 Mafia. Num filme com o Nicolas Cage. Com o Nicolas Cage, precisamente, sim. Nós gostamos muito dele. Não tivemos a falar sobre ele nem nada, não é? Nada. Isto tudo se liga. Episódio 8 do Pod Bullet, salvo erro. Sim, sim. Portanto, bem, está tá aqui uma boa discussão. Está, que podíamos estar aqui horas. Eu continuava contigo. Eu sei, André. Eu sei que tu continuavas. António, onde é que podemos encontrar segundo take? Sim, claro. Já agora, então eu aproveito. Sim. Segundo take encontram no Apple Podcasts, no Spotify, encontram em segundotake.com. Chamo só a atenção que o segundo take tem também uma rubrica mensal que se chama Universos Paralelos. Sim. Que eu faço com o José Carlos Maltese e com o Tomás Agostinho e que é gravado aqui. Conheço o Tomás. Quinzenalmente faço também um podcast que se chama Betamax, onde eu e o Tiago Laranjo tentamos falar de filmes um bocadinho mais obscuros. Sim. Sobre o qual queremos chamar alguma atenção. Já falaram sobre o Mandy, desculpa. Falaram sobre o Mandy. Não, porque nós olhamos mais para trás. Ah, ok. Estão quase proibidos filmes da última década. Ah, ok, ok. Eu curiosamente falei sobre o Mandy no segundo take. No segundo take? Que, portanto, agora só para complementar, podem encontrar tudo isto em segundotake.com. Obrigado, António, por teres vindo. Muito obrigado. Foi obrigado uma conversa muito enriquecedora, ao contrário da cerimónia dos Oscars. Sim, sim, sim. Eles enriquecem muito. Nós é que não. Nós é que não. E com isto não vamos ser chamados para nenhuma cerimónia, não é? Não. Portanto, não podemos esquecer. Mas pedimos comentário. Eu gostava de comentar os Oscars. Também não queria ir. Ou seja, vamos ter um pod bullet para o ano em que comentamos a cerimónia. Sim, mas temos que beber bastante porque temos de estar acordados. Mas fora do estúdio. Aí o André comenta os vestidos. Está-se bem. Pronto. Eu mando uma nativa também. Obrigada. E nós ficamos por aqui. Portanto, até para a semana. Sempre à hora do costume. Tchau.